Rádio Montanhesa, Viçosa, Minas Gerais. A Rádio Montanhesa, há mais de 70 anos, é a emissora mais ouvida de Viçosa e região. As notícias de Viçosa passam primeiro por aqui. Por isso, a Montanhesa é a rádio amiga da cidade. Quem anuncia com a gente, vende mais. Porter Montanhesa. Oferecimento Evolução Celulares, assistência técnica especializada em celulares de várias marcas, qualificação profissional em manutenção de celulares e iPhones. Trabalhamos com peças originais, grande variedade em acessórios. Técnico responsável, Wellington. Evolução Celulares, Rua Tenente Kimmel, 15, Centro, Viçosa, em frente ao estacionamento do Hospital São Sebastião. Zap 31 99675-0693. Evolucel Celulares. Rádio Montanhesa, Viçosa, Minas Gerais. O repórter Montanhesa desta sexta-feira.